3237 passa nível 50, chama o centro Recife, frequência 1251, no hotel 3395, boa viagem. 3171, 251, 3395, bom trabalho, bom feriado. Azul 1093 para autorização com 5 presidente. Por gentileza, chame Sol em 1211. 211, graças. 03, informe pronto para o táxi 03. Está livre até a Oscar. Reporte para ingresso na 7. O Patrulha 03. Autorizada a linhar e decolar, vento 170 graus com 03 nós, o patrulha 03, informe fora do solo. Tá fora do solo, patrulha. Colado aos 21, transfere ao controle Salvador, frequência 1208, um bom dia, o patrulha 03. 1208, muito bom dia, até o retorno, graças. Controle Salvador, muito bom dia, o patrulha 03. Patrulha 03, prossiga. Decolagem Salvador, acionado 0121, está com a proa do farol de Itapuã para ingresso na Axé Mil. Gente, prossiga a mil pés, corredor Axé, patrulha 03. 03. Patrulha 03, destino Feira de Santana. Ah, sim, uma sobrevoa em Feira de Santana. Se desejar dar presente, pode voar direto. Ah, vai manter o corredor. Necessita fazer um toque na heliporta da Polícia Civil, o patrulha. Autoriza 500 pés para o patrulha? Autorizado. Por informar o tempo de voo? 2 horas de voo. Gente. Salvador, bom dia, altitude 3290, ponte espera da 10, pronto. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento sul com 059, tan 3890. Autorizado a alinhar e decolar da 10, tan 5514, ponto de espera da 10. Sente 5514, após a corrida do tráfego à frente ali, mantém cabeceira no 0554. Corrida do tráfego à frente ali, mantém na 10, 5514. Siga. Informe visual com o heliponto. Decolou os 31, chame controle na frequência no 208, um bom dia. 208, boa, 3890. Controle Salvador, bom dia, tá 3890. 3890, contato radar decolar, suba nível 330, perfil Cuca. É possível manter a PRO 3890 para evitar formações por mais 10 milhas? Autorizado. 3890, mantendo a PRO. Gente, frequência livre, 403. Salvador, bom dia, Xalé, 6211, ponte espera do 0, pronto. 6211, bom dia, Lima tem cabeceira no 0, 6211. Lima tem no 0, 6211. No 4, decolou os 32, chame controle na frequência no 208, um bom dia. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5594. 5594, contato radar, sub nível 90, perfil Puka. 90, Puka, 5594. Prode Puka, altar 3290. Gente. 649, acende a identificação, autorizado, chegada bom, desça para 4 mil pés, estou altímetro na 05, vigilado. Olha, 5594, solicito desvio à direita para 080. Está autorizado, 5594. Voa Saturno por quantas milhas? 5 milhas. 7. Para interceptar o 5514. Gente. Todo Salvador, muito bom dia. O Azul 4201 no ponto de espera da 90 para 11. Bom dia, ali mantém cabeceira no 04201. Mantendo 0. Duchaner 6211, decolado aos 36. Chama agora o controle 1208, bom dia. 08, bom dia, 62, Oro. Controle Salvador, bom dia, Chané, 62, Oro. 62, Oro, no contato radar, sobre o nível 360, perfil da El. Ok, 360, vai iniciar a cobra presente devido à formação na prova 62, Oro. Está autorizado. Controle Salvador, o TAN 3890. Siga. A possibilidade, senhor, de coordenar a proa do Romeu Fox 018 para o 3890? Gente, aguarde. Azul 4201, livre decolagem da 10, vento 190 graus com 049-4201. Gente, livre decolagem do 0, apenas 1. Azul 4201 decolou 39, controle em 1208, bom dia. 208, bom dia, 4201. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 4201, passando 1000 pés no perfil da EL. 4201, contato radar, submarino 340, perfil da EL. 340, perfil da EL, 4201. 1290, passa nível 180, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. Ok, 12685, centro Recife, ou caso negativo 12545. Obrigado, um excelente dia, senhor. É o 3290. A lei mantém cabeceira na 09-63. No 963, o vento sul com 04 nós. Tem decolagem autorizada, pista no 0, no 963. Tem decolagem no 0, bom, no 963. Foi Salvador, o ato também, 570, bom dia. 570, bom dia, para autorização, solo 1211. 211, Sena 6211, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. Fora 251, 3395, obrigado, 6211. Controle, voo no 649, poderia voar a zona? Bom dia, voo 963. 63, contato radar, supernível 360, perfil da EL. 649, desça para 2000 pés, altímetro 905, informe no localizador. Q2000, informa no localizador, seria possível voar duna devido à formação ao próximo apelo? Controle Goro 963. 963, contato radar, suprimido 360, perfil da El. 360, mantendo pro, devido informações do Goro 963, mais 4 milhas, vai tentar contorno à direita na formação. Tá autorizado. Livre que sim, 963. Controle, voo no 649. Prossiga. Acertado, grande guerra de informação, próximo apelo. Tá autorizado, voo avanço. Quantas milhas? 7 milhas. Entende. Azul 4201, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, Altea 1-3395, boa viagem. Recife em 1251, alterna 1-3395, Azul 4201, obrigado e bom dia. Do Salvador, 5-5-4. 5-5-4, prossiga. Passando 3-5, solicita manter 1-5-0. Tente, aguarde. Tente. Autoriza a linda para evitar a formação, gol 963. Autoridade, desvio. Confirme. Autorizado, desvio. Gente, desvio pro A2 do 9-9-9-9-9. 5-5-5-9-4, vou manter nível 5-0. Só pra manter 1-5-0, 5-5-9-4, grato. Trip 5-5-9-4, passa nível 1-4-0, chame agora o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 2-5-4-5, boa viagem. 2685-2545, obrigado, bom dia, senhor. Centro variável com 5 nós, 1093. A linha decola da 10, 1093. LS, voo no 649. 649, complete a aproximação, chame torre 10895, bom pouso. 18, contato, por favor. 1895. 1895, chamada, sobre aqui. Lagoa de Salvador, bom dia, voo 1649, final baixar para lá. Voo 1649, continue aproximação no zero, vento de 210 graus com 5 nós, pista molhada. Não chove no aeródromo no momento, ok? Reporte checado no 649. Já baixou e travou, voo no 649. Caiu no 649, 7. Pista já livre, tem pouso autorizado, não no zero, voo no 649. Livre, pouso no zero, voo no 649. Voo no 093, decolou de Salvador ao 50, chame o controle em 1208, um bom dia. 208, bom dia, voo no 093. Controle de Salvador, é o gol 1093. 093, contato radar, sobre nível 360, perfil da EL. 360 da EL, informa que vai ter que manter essa proa aqui por 5 milhas, aí tem condição de voar à direita, proa de lenda. Autorizado. Passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 1251, não tem 3395, boa viagem. Gente, voo 963, boa. Chegou, no 865, observe o tráfego da companhia na curta final, após a passagem ali, mantém. Corrijo. No solo aos 5-3, chame o solo em 1-2-1-1 ao livrar à direita, 1-2-1-1. A direita 2-1-1 é o solo de samba do Gorumbe Conexão. Torre Recife, o Rio, 5973. 5973, estacionamento, autorização de tráfego, 1-2-1-1. No 865, decolagem autorizado no zero, vento 200 graus com 5 nós. Eu vou decolagem no 0865, decolado de Salvador ao 55, chame controle em 1208, um bom dia. 208, boa. Controle de Salvador. Controle de Salvador, o gol 1865 decola na Arbor. 1865, contato radar, sobre o nível 360, perfil Arbor. 360 na Arbor, gol 1865. Bruno 093, passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, Nautel 3395, boa viagem. 351-3395, obrigado, 093, bom dia. Chamou só a Torre Salvador. E direcionamento, reporte para o TAC, Quilo Serra Lima. Prônio, gol 1865, pode aprovar a elétrica? Oito, meia, cinco, vou elétrica. Grato, elétrica. Serra Lima, Libre Taxi. Reporte para ingresso, pista 17, querido Serra Lima. Passa nível 200, chame agora o centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. Serra Lima autorizado, reporte na cabeceira no 7 pronto, quilo Serra Lima. Te mantenha transponder 0121, voe direto Feira de Santana e põe 20 milhas fora. 0170 graus com uma dúzia nós. Rio 989. bilhete, está pronto para decolagem, está autorizado, pistão 7, o vento 160 graus com 8 nós, esquilo, Serra Alemã. Nono decolou de Salvador ao 09, chame controle em 1208, bom dia. Bom dia, 1208. 208, bom dia. E Salvador é o Rio 9891. 9891, contato radar, sou o primeiro 310, perfil Momo. Entre 9891. Lima decolou de Salvador aos 10, chame controle, frequência 1208, bom dia. Frequência, controle 1208, bom dia, controlado. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, que você a Lima decolou na 1-7, na saída Coral. Quilo Serra Lima, contato radar, sobre nível 060, vou direto Coral. 060, direto Coral, que se arrema. Sete três, sente do tráfego, mantenha o ponto de...